Pai, depois de tantos anos de espera, eu, minha mãe, minhas irmãs, temos sido pacientes. Eu acredito na sua recuperação. Tô com saudade de você, meu filho, como vai? Espero que esteja com saúde, sua mãe, paz. Ouça o conselho de um pai, siga o caminho da escola. Eu quero ver seu caderno uma vez por mês, pelo menos. Filho, não se apavora com esse sistema violento e que nenhum mal lhe aconteça enquanto estiver aqui dentro. Não vou ficar preso aqui, a lei é clara, eu cumpri mais de um terço da pena. Não vou fugir pra criar, se algo me acontecer, deixo a você como herança. O parque, as flores, os passos, meu nome como lembrança. O índice de mortalidade é alarmante, suicida. A mente humana é uma bala que dispara a cada segundo perdida. Me diga, e sabe o suficiente? Eu não nasci criminoso, o sistema me fez assim, infelizmente. Sobrevivente da guerrilha, anos no cadeado. Não caio mais na armadilha, o destino tá traçado. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz. E mais um dia amanhece tranquilo na detenção. Ex-traficante, homicídio, estelionatários, ladrão. Caminha com a barba feita, camisa limpa, passada. Com uma bíblia na mão, rumo a uma sala improvisada. Cadeia, um clima de horror, dor e tensão. Muitos ali dentro, ajoelho e pra Deus pedem perdão. Crime é o tiro no escuro e desse lado do muro. Eu passo as noites em claro, pensando no seu futuro. Filho, não cola com os bando, barra pesada na praça. Eu tô ligado, é só pedra, cocaína, fumaça. Você não é mais criança, cresceu tão rapidamente. Que Deus proteja os seus passos pelo que vem pela frente. Pois só existe um caminho, é sua a decisão. Se ilumina na luz ou se apaga na escuridão. A educação que sua mãe desde pequeno lhe deu, na adolescência servirá pra não acabar como eu. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz. Eu sei que nada valeu e nesses anos de engano, quem paga pelos meus erros é quem na vida eu mais amo. Meu filho, minha mulher não me deixaram sozinho jogado. O abandono nessas horas é o pior aliado. A cada visita eu me sentia melhor. Seu sorriso tem o poder de transformar o inferno em paraíso. Logo a visita chega ao fim, o carcereiro não espera. Então você volta pra casa, eu direto pra cela. Direto pra cela, direto pra cela. Dentro de mim, eu acredito que ainda há uma chance pra gente. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz. Chega de morte, ilusão, seu pai é um novo homem. Troquei a paz de um fuzil pela guerra de um microfone. A esperança é um futuro melhor, feliz. E nunca mais ouvi o som do martelo de um juiz.